Como é o nome de vocês? Meu nome é Felipe. O meu é Anderson. E aí, vocês trabalham aqui na região, aí o protesto está sendo porque intimaram vocês tirarem urgente as barracas. Como é que tá esse processo aí? Esse processo, ele quer tirar o nosso trabalho. Nós somos jovens trabalhadores. E se sair nosso trabalho, como é que nós vai ficar? Quando a pessoa tá no mundo fazendo o que não deve, ele não quer, quer prender a pessoa. E quando a pessoa tá trabalhando? Eu gostaria de saber porque é o seguinte: se a gente trabalha, o prefeito acha ruim. Se a gente tá fazendo coisa errada, eles acham ruim, quer botar a gente pra dentro da cadeia. Se a gente tá trabalhando, ele quer o quê? Quer tirar nosso trabalho por quê? Eu gostaria de saber isso. Eles são simplesmente um trabalhador. Por que eles não vão atrás de uma pessoa que vende tráfico, drogas? Por que eles não vão atrás dele? Por que eles não acabam com isso? Quer acabar com uma coisa que a gente tá ganhando nosso pão de cada dia, humildemente trabalhando durante o nosso suor. E a galera chegou e mandou sair. É isso mesmo, mas isso tudo. Isso tudo tá acontecendo por causa da Copa, porque eles querem ganhar dinheiro nas custas da gente, quer tirar o nosso trabalho da gente por causa dessa Copa aí que tá chegando, quer tirar nosso trabalho e como é que nós vamos ficar? Nós vamos roubar os gringos? Eu só queria só deixar só um recado pra Geraldo Júlio. Geraldo Júlio, vem carregar a frente e limpar a feira com nós, gari safado. Ou vem vender macaxeira e banana pra tu ver o que é bom trabalhar no sol o dia todo. É, pra ganhar 20 reais, 30 reais e tu ainda quer tirar nós da rua, calma aí, safado.